celular, toque na mão do Zé Povim. É uma arma poderosa, nisso eu acredito sim. Embocamos no assalto de pistola e matraca, e eu grudei logo o gerente com a quadrada engatilhado. Meu parceiro com a matraca dominava o salão. Zé Povim era mato, tudo deitado no chão. Nós achava que é o seguinte, que o bagulho tava aguentado. Mó engano, sangue bom, tava mesmo era cercado. Tinha rota, tava o goi, a PM mais o GAT. Tava tipo aquela fita que cê viu na reportagem. E eu grudado com refém, comecei a raciocinar os motivos que fizeram eu no crime ingressar. Residente do Capão, ser humano piquijão, que não teve uma cultura, uma boa educação. Morador de uma favela, que aprendeu a morrer por ela. Nego, não é comédia não, sofredor que não dá guela. Voltando para a real, eu me vi logo enquadrado. Me lembrei em um minuto que eu tava em um assalto. Escutava a gritaria, vamos pegar e lixar. Vagabundo não tem vaga nesse mundo que Deus dá. Veja bem como é as coisas, ninguém tinha coração, só eu e Deus sabia da minha situação. Eu peguei minha quadrada, fui pra guerra com o sistema. Só que pá, é o seguinte, sempre existe um dilema. A vida traiçoeira me pregou uma lição. Eu só tinha 2 minutos pra viver, 3 opções. Se eu saísse pelo fundo, eu morria assassinado. Se eu vazasse pela frente, pelos bicos era lixado. E a terceira opção era eu engatilhar a quadrada na cabeça e eu mesmo me matar. Só que Deus tava presente, acredite, eu não me engano. Em fração de 2 segundos eu bolei aquele plano. Aí xará, é o seguinte, eu só vou me entregar quando aquele sem futuro do Datena vir filmar. Tô ligado que por 6 eu não valo 1 real. Só que se 6 invadir, o refém vai passar mal. Ele tá todo borrado, tá mijado, tá com medo, tá pagando até com juros o racismo e o preconceito. De repente, carai, que tiroteio, fiquei com a cabeça mil, me bateu um desespero. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Parece que é hoje, quando eu da cena lembro. Minha roupa cheia de sangue, eu algemado, mó veneno. Lixado pelos bicos, com a ajuda dos gambé. Desacerto no crime, eu tô ligado qual que é. Um dia é da caça, o outro do caçador. Ditado que meu pai já herdara do meu vô. Quando eu era pivete, me lembro ele dizia que o homem sem moral sempre entra numa fria. Mas só que eu cresci, desandei, virei ladrão. Eu só tinha 18 quando eu fui pra detenção. Aí choque, a rua tá daquele jeito, ó. Uma pá de mano armado não enxerga o palmo à frente do nariz. Pensa que é super ladrão, super herói. Só que aí, João, São Paulo não é Hollywood. Os caras tá iludido. O diabo dá o pé pra sugar até a alma. Sorte que eu tenho uns parceiros lado a lado comigo aí pra debater minhas loucuras, moro? Vocês devem tá achando que isso é ibope. Ibope é trabalhar, eu em cana, eu era Loki. Os manos na ventana gritava: vai morrer, triagem na cadeia se não tiver proceder. Foi lá que eu conheci a tal da Rua 10. Também foi lá que eu li a história de Moisés. O tempo foi passando, eu fui me adaptando. E quando eu fui notar, já passaram 7 anos. Bem que meu pai dizia: filho, o tempo é rei, tentei te dar o melhor, me desculpe se eu falhei. Aquilo na minha mente batia tipo Tyson. Viver na detenção tem que ser homem de aço. O homem só é grande quando ele se ajoelha diante do Senhor pra tomar puxão de orelha. Naquela madrugada eu não consegui dormir, fazendo um castelo, liberdade vem em mim. O tempo foi passando, meu corpo foi cansando. O dia clareando, na sequência eu fui deitando. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Dá meu revólver enquanto o Cristo não vem. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. De 15 caras lá fora, diversos calibres. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Quero sair do inferno e não voltar mais. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Vida longa aos bandidos beneficentes, maluco consciente. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Este é o testemunho de um homem.